Paulo, bom dia, Channel 6251, gente da informação Fox, autorização Guarulhos. Channel 6251, bom dia, informação agora é Golf, para Guarulhos autorizado, via Pedro Luna 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita, da Leda Motiva. Aciona no transponder 50, 13, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Aperzulu 10, decola 10, curva à direita, da Leda Motiva. 50 no 3 do transponder, 1208, controle, Oceané 6351. Confirma o nível copiado? Meia 251, confirma apenas o nível? Nível 360. Correto, chama pronto, portão 5, 6251. Valeu, obrigado. Salvador, muito bom dia. Barra Romeu, estiótica Bravo, acima na identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 4, chegada bom. Siga. Romeu, o Esquiosca Bravo está sem restrições. Esquiosca Bravo, Esquiosca Bravo, Romeu, Bom dia, Oceanet 6251, nós estamos totalmente prontos, portas fechadas. Ah, desconfiado, apareceu, meu Deus. Portão 5 autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi. Alfa Romeo Whisky Oscar Bravo, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 4 agora em Salvador. Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Bom dia, 3171 com a Golf, autorização Guarulhos. Peça 3171 para Guarulhos, autorizado, via Pêsulo 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista 10, curva à direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5021, controle 120.8. Salvador, T3171, com a Golf. 3171, como recebe? Agora alto e claro. Autorização Guarulhos, quando possível. Para Guarulhos, autorizado via Pêsulo 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5021, controle 120.8. Autorizou a rota para Guarulhos, aperto Lu 10 até Taubaté, nível de voo 320, decola 10 curva direita, Dael Leda Motiva. O código transponder entendeu 5021, controle 1208, T3171. Correto, T3171, chama pronto, portão 612. É chamado. Ei, fala, eu sou a Nero 625, no táxi tem 143 a bordo, 5:30, Galeão. Na 6251, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 no Índia, ponto de espera 2 e 18 decimal 95, ajuste 10 no 4. Pátio 1 no Índia, 295 no ponto de espera, 1014. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Oceanair 625 na linha da cola sem parada? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento de través 190 graus, 89. A linha da cola sem parada, 625. Bravo, chama a torre, 1 no 895. Obrigado, bom dia. bom dia, Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo, final atualizado. Bom dia, Whisky Oscar Bravo, confirme intenção de pouso. 1-0. Tente, continua a aproximação, guarda a pista livre. Que é o Oscar Bravo, confirma a parte após o pouso. 5-H da EBTA. Gente, EBTA. Salvador, eu tenho 3-1 no meio. Puxa, mete extremamente. Portão 62 autorizado, chama ataque. Chama Oscar Bravo, pista livre, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 9-9. Oscar Bravo. Puxa 6251, decolada aos 38, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, 6251, decolada. 351, contato radar, submantém 360, após 2000, voleta. 360, após 2000, voleta, 6251. Whisky Oscar Bravo, no solo 41, na direita, Delta, taxi via Alfa e chamante da Juliette. Comandante 3171, táxi 89 LPOB, autonomia 3 horas e 57 minutos, Galeão alternativo. São 3171 no livre táxi até o ponto de espera da pista 10, pátio 1, Índia, ponto de espera torre 1-1895, ajuste no 0-4. Pode ser 10, pátio Índia, 1895, pode ser 10, 3171. Isso, Oscar Bravo, prossegue Pátio Uno, Lima, Mike Quebec, chama na Quebec. Sinal 3171, quanto tempo no 0 para pronto? 3171, livre aliar em decolar, pistona 0, vento 190 graus, 89. Autorizado aliar em decolar, pistona 0, 3171. Sente o uísque Oscar Bravo, autorizado até BTA estacionar frequência livre. Bom dia. M251, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, bom dia. São 3171, decolar aos 45, controle 120, décima 8. Ed, bom dia, São 3171. Controle, São 3171. 3171, contato radar, se eu mantenho 320, certo, Del. 3171, da presidente da EL, entendeu? 320, bom dia. 3171, boa letra. Ah, letra, obrigado. É 3171. San 3171, chama o Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Sente San 3171, bom domingo.